Web is Edge with, is Edge with. Maria Torre, Whisky, Gillette, Whisky, solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio 1 da posição 05. Autorizado, Whisky, Gillette, Whisky. Gillette, Whisky, ciente grato. Torre Salvador, Whisky Juliette Whisky na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, posição 05. Juliette Whisky autorizado, até o 5. Juliette Whisky, Juliette Whisky informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Gente, bom dia.